de Acás, um rei em desvio. Buscou por poder, mas não viu o desafio. Seu coração se entregou ao que é vão, e na sombra dos altos fez sua adoração. Diante de Damasco um altar ele viu, e ao Deus verdadeiro seu olhar ele escondeu. Levou a prata, o ouro da casa do Senhor, e a sua fé se perdeu em meio ao temor. Ó Senhor, restaurar o altar do meu coração, quebranta este orgulho, traz de volta a adoração. Nos altos e outeiros, onde o povo errou, que a tua Acás se enredou em promessas de homem, mas o teu amor, Senhor, é o que nos consome. Livra-nos, ó Deus, das mãos de quem é cruel, e faz com que voltemos ao teu altar.